Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Estamos começando agora, meus amigos, o nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Edelson Moura, a partir de agora no seu rádio, levando até você estas canções lindas, maravilhosas, do Amado Batista. E eu quero desejar para todos os nossos queridos amigos e ouvintes muita saúde, muita paz, muita alegria. Alegria no coração é muito importante, né? Ele diz que o coração que vive alegre, ele vive mais, vive muito. Então vamos ter alegria para a gente viver bastante. Tudo bem com vocês, meus amigos? Vamos começar o programa de hoje trazendo uma música do Amado Batista para a gente se alegrar. És meu amor. Vamos ouvir. Eu sei que tu vais me deixar, mas a razão quero saber. Se todo meu carinho e devoção eu dei a ti, diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar, olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça infeliz, diz meu bem, o que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perdeste, imaginei, e tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. Ouve bem, és o meu amor. O mais amado do Brasil. Tem umas pessoas aqui me pedindo a música Princesa e nós vamos atender. É a Regina Cardoso, lá de Teresina, no estado do Piauí. Ela diz assim na mensagem dela: eu sou ouvinte assídua deste programa Amado Batista, sou muito fã de Edelson Moura e achei o Edelson Moura muito lindão. Eu tinha no programa de ontem falado da Regina, que eu fiquei tão contente que eu disse: deixa eu levar o e-mail da Regina de novo para o estúdio, porque ela pediu para ouvir a música Princesa e eu não toquei. Eu só falei dela e não toquei a música. Agora eu quero tocar a música dela, que ela pede para ouvir exatamente a música Princesa. Então, obrigado a você, Regina, obrigado a todos os nossos amigos aí de Teresina, no Piauí. E também Osmalinda Rodrigues e toda a família lá de São João dos Patos, no estado do Maranhão. Muito obrigado a esta família, né, especialmente a Osmalinda, que foi quem mandou a mensagem aqui para a gente. Ela diz assim: o programa aqui é transmitido pela Rádio Sertão FM. Oh, que beleza! Nosso abraço aos nossos ouvintes queridos da Rádio Sertão FM de São João dos Patos, no estado do Maranhão. Desejo para você, Adelson Moura, tudo de bom. Eu também, Osmalinda, desejo para você e sua família tudo de bom. E outra mensagem, pedindo também a música Princesa, vem lá de Iati, Pernambuco. É a minha amiga Helena quem digita a mensagem pedindo a música. Tudo bom, Helena? Tudo bem, pessoal de Iati, Pernambuco? Pois eu quero mandar também para Jailton Amorim. Eu sou o homem que apresenta o programa de domingo do Amado Batista na Rádio Liberdade. Ah, que beleza, Jailton. Parabéns. 20 anos de programa do Amado Batista Adelson Moura, com 3 horas de duração todos os domingos. Bacana. Jailton Amorim, parabéns. Muito obrigado a você. E vamos curtir aqui Amado Batista cantando Princesa. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Vamos continuar na apresentação do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil, falando do produto sensacional que é o óleo de avestruz Sopremo. Todas as pessoas que me escutam já sabem que o óleo de avestruz Sopremo é muito bom para quem tem colesterol alto. Ele é um alimento natural. Eu chamo o óleo de avestruz Sopremo da fonte da juventude e da saúde. O alimento natural rico em ômegas 3, 6, 7 e 9 não é remédio, minha gente. É um alimento. Você pode temperar uma salada, pode colocar no suco, pode colocar no leite e tomar o seu óleo de avestruz Sopremo, que contém os 4 ômegas 3, 6, 7 e 9. Interessante que as pessoas às vezes me param na rua e elas falam sobre os benefícios que elas receberam, né? Poxa, Delcio Moura, meu rosto vivia cheio de espinhas, agora comecei a tomar o óleo, elas foram desaparecendo e tal. Realmente é muito bom. E você, não sei se você sabe, que você pode também passar o óleo de avestruz no rosto. Você que tem a pele cheia de espinha, você pode passar o óleo de avestruz no rosto. Pode passar a banha ou o óleo. Ou a banha ou o óleo. Você vai ver como a melhoria vai acontecer. E toma também. Existem pessoas que elas começam a perder muito cabelo. A imunidade fica baixa, né? Aí o óleo de avestruz, ele contém, além dos ômegas, ele contém vitaminas A e E. Estas vitaminas aumentam a sua imunidade. Então é muito bom também você saber disso, não é verdade? Já acessou o nosso site? Aqui no nosso site você pode adquirir, de qualquer lugar do Brasil, o óleo de avestruz Sopremo pela internet. É a nossa loja virtual, saudecombeleza.com.br. Não esqueça, quando for comprar, que o óleo de avestruz Sopremo é o do rótulo vermelho, para que você não compre enganado. Você compra, procure o óleo de avestruz do rótulo vermelho, porque este é o que o Edelson Moura fala, é o que nós garantimos, né? A fabricação da JP Gasques Alimentos e distribuído pela Saúde com Beleza para todo o Brasil. Gente, vamos cantar? Eu trago mais um sucesso para vocês. O Amado Batista canta agora O Negócio da China. Eu vou levar você pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer. Com seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi lombinho à mineira. Comida de primeira, comi de

como diz o nordestino, um frio do diacho. É um frio do diacho que faz lá em Mato Grosso em determinada época do ano. Então vamos ouvir aqui Amado Batista cantando Travesseiro Azul. Amado do Brasil. Vamos falar um pouco sobre dinheirama. Dinheiro que tá faltando para tanta gente e tá sobrando. Tá sobrando para muitos. Tá faltando para muitos e tá sobrando para muitos, né? Neguinho não quer perder a mamata de jeito nenhum. Tá todo mundo, todo neguinho, numa preocupação de perder a mamata. Outro dia um amigo meu ligou e disse: Adelso, aqui na rádio, tá todo mundo preocupado de perder a mamata. Porque no tempo que eu trabalhava na Rádio Nacional, nós éramos lá uma equipe de 125 pessoas. Aí agora, lá existem 4 mil e pouco. Já pensou? Éramos 125 e fazíamos tudo, né? A programação, a rádio era bombada. Agora diz que lá tem 4 mil e poucos. E ainda alugaram 2 andares de um prédio monstro para poder sediar todo este pessoal. Então é normal que toda esta gente fique preocupada, né? Não quer perder a mamata, não quer perder, não quer perder a governança. Ei, Brasil velho! Enquanto isso, neguinho tá enchendo também os bolsos de dinheiro na CUT, nos Sem Terra, os comandantes aí, né, Stedley? Ei, Stedley, é dinheiro demais, é uma dinheirama, é um riacho de dinheiro. Agora, em contrapartida, não tem dinheiro para salvar vidas, não tem dinheiro para a saúde pública do país. E vamos também falar sobre as ONGs. Ei, festança! Ei, compadre! Só num órgão que eu conheço aqui tem 68 ONGs. É uma festa. Quem é que vai querer perder essa mamata, né? Cada ONG recebe lá 300, 400 mil reais. É ONG demais, trabalhando pelo povo. Tá tudo quanto é neguinho preocupado em perder essa mamata. E vão perder, porque naturalmente, daqui para frente, né, o brasileiro que já tá sabendo que a situação é mais ou menos essa, vai ficar mala, vai ficar esperto. Na verdade, é assim que funciona. Estando bem para eles, e o povo que se dane, que se lasque. Estando bem para eles, ora que beleza, que maravilha. Camarada não quer saber se ele tá bem, ele tá com dinheiro, ele tem dinheiro para pagar hospital particular, para pegar jatinho, para ir para São Paulo, para ir para os Estados Unidos de jatinho particular. Ele não vai querer perder uma mamata dessa. E outra coisa, tu acha que um cara desse vai pro SUS? Me engana aí, meu filho. Vai pro SUS? Ser atendido no SUS? Não. Agora, se perder a boquinha, a mamata. Se perder a mamata, aí o cara não quer perder. Claro que ele não quer perder a mamata, não é, gente? Agora a gente precisa ficar esperto. Precisa agora esperar, né? Ficar na moita, ficar atento. E esses camaradas que estão aí fazendo traquinagem com o dinheiro do povo, ficar de olho nele, olhar para a carinha dele, né? Esses carinhas que você sabe aí, alguns foram presos, condenados, mas já estão saindo. Aí que acontece, estão desesperados para saírem antes da eleição, para ser candidato. Chega aí na sua cidade, cheio de dinheiro, carrão preto, bonito, que nem o carrão do Edelson Moura, pretão. Só que o meu é comprado com dinheiro de suor, de batente. Mas o dinheiro deles não, é o nosso. Aí nós temos que ter cuidado. Ficar atento, porque, olha, chega, minha gente, chega, ninguém aguenta mais. Vamos atender a minha amiga Idalina de Riachão, no Maranhão. Queria que você mandasse um alô para minha mamãe, Maria José Messias Barros.

Vamos atender agora a nossa querida ouvinte, Ceiça Costa. Olá, Ceiça. Tudo bem? Tudo bem com você, Ceiça? Diz que toda Ceiça é Conceição, é verdade? Toda Ceiça, né? O pessoal coloca o nome de Conceição, aí parece que toda Ceiça é Conceição. Eu, lá no Piauí, pelo menos, quando eu morava lá no Piauí, e quando tinha uma moça chamada Conceição, o pessoal chamava de Ceiça. Não sei se essa Ceiça aqui é Conceição, mas é Ceiça Costa. Vamos lá. Estou enviando este zap zap. Estou lhe enviando este zap zap para lhe pedir para rodar a música aí do Amado Batista, Amigo José. E eu quero oferecer para minha mamãe, para todos que estão na sintonia, principalmente os que moram aqui no bairro Centenário. Eu ouço o seu programa através da Rádio FM Primavera, das 8 às 9 e das 9 às 10 horas. Obrigado por ler minha mensagem, Adelson Moura. Obrigado, minha amiga Ceiça Costa. Obrigado, meus ouvintes da Rádio Primavera, né? A Ceiça mora lá em Riachão, estado do Maranhão. Muito obrigado mesmo. E vamos cantar com o Amado Batista, Amigo José. Anda pelas ruas vagarosamente, e ninguém sabe quem é. É triste, é humilde, faz canções tão lindas. É meu amigo José, homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. A poeira e o tempo não lhe envelheceram, pois vive só de amor. De família pobre, origem humilde, só conheceu a dor. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Homem da favela, da canção tão triste. Vocês não sabem quem é, mas o José existe. Batista, o mais amado do Brasil, é Adelson Moura. Muito bem, vem aí agora a música da nossa Hora do Quebra-Galho. É o Adelson Moura. É o Adelson Moura quem canta. Mas antes eu quero dizer para todos vocês, meus queridos amigos, que já está rolando em muitas cidades o nosso programa de televisão. Este programa ele é distribuído inteiramente grátis pela tvestudiobrasil.com. É pelo site tvestudiobrasil.com. Você que está me ouvindo, se você tem algum amigo, alguma pessoa que tem um canal de televisão na sua cidade, que é diretor de um canal de televisão, você pode nos ajudar pedindo para que ele exiba o nosso programa aí na sua cidade. O horário fica por conta dele. E o faturamento também é dele. Nós não cobramos absolutamente nada. É uma distribuição inteiramente de graça. Portanto, meus amigos, nós já estamos em muitas cidades. O nosso programa já está sendo retransmitido. E em algumas delas temos recebido notícias maravilhosas. Notícias de sucesso do nosso programa, não é? E brevemente nós estaremos exibindo também o programa do Edelson Moura na TV, lá na cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso, né? Já estamos quase chegando a esta cidade linda e maravilhosa do nosso estadão de Mato Grosso. Meu amigo Zeno está dando uma olhada lá para que o nosso horário seja reservado na grade da programação da televisão lá de Sinop. E eu mando um abraço para ele e dizer também que a nossa parceria está firme, viu, Zeno? Está firme, pode ficar tranquilo. Eu tenho tentado falar com você, mas não tenho conseguido. Eu ligo e não dou sorte. Ligo e não dou sorte. Mas a gente vai se falar, uma hora a gente se fala, né? Eu vou agora trazer a música do Edelson Moura. Eu vou cantar do meu CD romântico Missão Impossível. É uma missão impossível pro meu coração. Tirar você de mim. Eu preciso esquecer que te amei, que te perdi, mas esse amor não tem fim. Solidão de uma vida, o meu mundo é sem rumo, esse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração no amor que não tem fim. Pranto é cachoeira, mulher. A saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira, mulher. A saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. Solidão de uma vida, meu mundo é sem rumo, nesse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração no amor que não tem fim. O meu pranto é cachoeira, mulher. A saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira molhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Tá bom, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Tchau, minha gente. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado.